Levei um tempo pra enxergar essa mensagem subliminar. Agora eu sei o que eu vou entregar. Eu sou instrumento de Jah. Preparei a armadilha, pesque pago. Te peguei despreparado. Quem ouviu, curtiu e disse o dia é brabo. Cês ainda nem tá ligado. Fui de São Paulo pro outro estado, mais um show lotado. Voo fretado, Rastafari no avião chapado. Dinheiro na mala, joga no carro. Não sou um popstar, sou um missionário. Trabalho pra Jah, sou um funcionário. Posso enxergar, sou um visionário. Flow que não tá no seu dicionário. Aquilo que faltava no cenário. A música desse cara é de plástico. Minha alma é muito cara pro diabo. Deus é dono do ouro e da prata. Yeah, yeah. Sou um mensageiro da verdade. Vim pegar a paz e liberdade. Yeah, yeah. Música é responsabilidade. Eu sigo fazendo a minha parte. Yeah, yeah. Levei um tempo pra enxergar essa mensagem subliminar. Agora eu sei o que eu vou entregar. Eu sou instrumento de Jah. Eu tô muitos anos tentando, pensando nos planos junto com meus pais. Sigo cantando, pregando, levando a mensagem do mestre igual Haile Selassie. Não passo pano, pingando, profano. Se eu ver cê moscando, vai achar que tá em casa. Se não for papo de avanço, não tanco, não fuma meu banza, não cola lá em casa. Tô muito tempo nessa caminhada, tô 20 anos na estrada. Ainda não tô onde eu quero, tem várias tracks guardadas. Cês ainda não viram nada. Vou fazer quem deu risada, tem que ouvir falar do Darta. Minha música é sagrada, Deus que inspira minhas barras. Levei um tempo pra enxergar essa mensagem subliminar. Agora eu sei o que eu vou entregar. Eu sou instrumento de Jah.